isso aí, galera. Bem-vindos ao primeiro prorrogação off-topic 3.5. É isso? Né? 30.5. É, 30.5. Bem lembrado, que bom que eu tô com um problema de síndrome de Down. É... Bem, é isso, primeira prorrogação. É, primeira prorrogação off-topic que a gente tá fazendo. É, por quê? Porque não ia rolar da gente gravar o prorrogação normal dessa semana, então a gente tá gravando um 1.5 aí, um intermeio, pra vocês não ficarem sem podcast no meio da semana, porque a prorrogação tem o negócio de nunca falhar, né? A gente não pode deixar vocês na mão, todo esse negócio. Exatamente, a gente é comprometido. É, a gente tem um calendário que a gente segue, né, que é bem organizado, ao contrário do DMD, né, Tomás, seu idiota, mongol, filha da puta. Filho da puta. É, então a gente... Não vai ouvir mesmo, pode xingar à vontade. Pode xingar à vontade, à vontade. Então como é que vai ser? A gente basicamente, vocês estão vendo no título aí, a gente vai comentar de leves sobre o Oscar. É, aposto que o Carlos gostaria de falar isso, mas... Também fala no MD. Falar pra valer, fala no MD, né, Valente? Do Oscar. Vocês querem falar dos filmes lá? Exatamente. Então, talvez apareça coisa dos filmes lá no MD. Reviews. Maybe. Talvez. Talvez. É, vamos ver, né? Vamos ver. O mundo é incerto. Vamos ver. Aquele negócio. É, então a gente vai fazer aí, comentar rapidamente sobre o Oscar, tudo que rolou aí, surpresas, né? Muitos candidatos que ninguém esperava que fossem... Assim, você esperava que eles poderiam ganhar, mas você não esperava que fossem eles a ganhar, né? Muito aconteceu muito disso. É, exatamente. Você sabe que ele tem a chance, mas você não confia, tá ligado? É, exato. Teve muito hype que não foi concedido. Alguns legais, outros nem tanto, né? Então a gente fica nessa onda aí. Sim. É, mas falaremos de tudo isso. Podcast simples, vai ser normal, então, bem, não vai ter arte do rolinho nem nada. É só 1.5, rápido, pra vocês terem alguma coisa pra vocês escutar. Talvez a gente já grave um da rodada durante a semana, pra quem não sabe, só dando um heads up aí. Eu tô com problemas no meu computador. Alguns. De poucos. É. Tem uma imagem aí. Cara, o momento em que você... No momento que você joga o computador na parede, ele não funciona. Só que quando você abre o driver de CD e ele funciona, é que o bagulho tá louco. O bagulho tá louco, né? Quando você usa um ventilador pra esfriar ele, aí o bagulho fica legal. Com o carregador pega fogo, tá, né? Então, eu tô falando do computador. So much things happen. E basicamente eu tô com problemas no computador, então tá difícil de gravar, tá difícil da galera participar. É, então a gente talvez grave durante essa semana ainda, talvez quinta, sexta-feira, não sei, a gente já grave um da semana aí, ou seja, talvez possa ter dois podcasts essa semana. Se não tiver, a gente vai gravar um completão aí pra próxima semana aí, falando de toda a rodada da Champions League, tudo mais, então podem ficar atentos. Sabe como é a prorrogação, aquele negócio, a gente vai falar muito de futebol, né? É, tem muitos jogadores gostosos por aí, né? Marcos Reus fazendo gol aí no alemão, né? Que é um cara bonito, né? Então tem muito aí, tem uns francesinhos novinhos aí. Então, basicamente é o... É a prorrogação de futebol moderno, né? É, o futebol moderno, essa coisa linda, essa coisa maravilhosa, né? Que é o comando do futebol. Então vamos passar e falar do Oscar. Isso é meio musiquinha calma, musiquinha de premiação, né? Coisa suave. Né? É bizarra essa música, cara. Não é, que isso. Eu diria que essa é quase uma canção de ninar. Eu não sei. É porque o Sugar Otis é uma coisa diferente. É um classicão aí, pra quem conhece o Sugar Otis. Até porque eu nunca dormiria com essa música também, né? Nossa, eu dormiria fácil. Já dormi, inclusive. Nossa, isso aí é uma coisa de Deus. Falando em dormir, minha mãe foi viajar com umas semanas fora, né? E aí eu poderia ligar meu som enquanto eu dormia, porque óbvio que eu ia acordar as outras pessoas, né? Claro, né? Que eu ia acordar as outras pessoas. É. Então, como eu aproveitei que não tinha ninguém do meu lado da casa, basicamente, né? É, eu peguei... Cara, eu adoro dormir com música, tá ligado? Tipo, pegar, botar uma música e tal. E eu boto meu som com uma equalização bonita, tá ligado? Então, tipo assim, eu consigo sentir os graves ressoando na minha cama, sabe? Putz, é uma maravilha, cara. Você quase se drogou, né? Nossa, cara, nossa. Como eu dormi bem, velho. Você não tem ideia, velho. Você não tem ideia. Você tem uma no... Tô noção, eu dormi uns 2 dias seguidos, cara. Caralho. Não, assim, 2 dias... Diferente... Diferente de você, em vez de ouvir música, eu prefiro pôr um podcast pra ouvir. Puta, cara, eu tenho um grande problema quando eu coloco um podcast pra ouvir pra dormir, cara. Porque eu durmo no meio dele, tá ligado? Porra. Eu fico muito de boa, tá ligado? E eu nem ligo se eu não ouvir tudo, tá ligado? Eu só fico bem de boa. Não, eu durmo no meio dele, esse me incomoda, que eu fico, preciso correr pra escutar os outros. Bem, é, mas falando do Oscar aqui, pra quem quiser saber a lista que eu tô seguindo aqui, estou seguindo a lista do Google Inverso, tá ligado? É isso que eu tô fazendo, você pega... É, se você tiver dúvida, você só digita no Google lá Oscar 2015, ganhadores do Oscar, vai aparecer uma lista de todo mundo que ganhou. Inclusive, direto naquela página de pesquisa. Inclusive, muito obrigado, Oscar e Google, por fazer isso, porque é um adianto muito grande. Porra, é um adianto, hein? É um adianto, nossa, que maravilha. É, a gente tem diversos prêmios técnicos, né? A gente já fala por... A gente basicamente vai falar de um filme que ganhou muitos prêmios técnicos, principalmente na questão de som, né? Que foi o Whiplash, né? Isso é meio óbvio, né? É, que ganhou melhor mixagem de Sim, som. O Whiplash ganhou bastante coisa. E assim, ganhou melhor montagem também, o Whiplash, né? É, esses quesitos Sim. técnicos, né? Teve dois filmes que ganharam muito em quesitos técnicos, que foram o Grande Hotel Budapeste e o Whiplash, né? Que são dois filmes assim, extremamente técnicos. O Whiplash, pra quem não sabe, é um filme sobre jazz, né? Sobre um cara que quer se tornar o cara do jazz, que é esse tipo de coisa, sabe? E, assim, é óbvio que por se tratar de jazz e tudo mais, ele é extremamente, né, importante que a música seja muito boa. Nesse quesito, todo mundo fala que o filme é sensacional, né? Nessa questão musical. Sim. Eu acho que, tipo, nessa parte onde ele é focado em, tipo... Principalmente é como ele ganhou mixagem de som, na parte de som e tudo mais. O filme é, tipo, impecável, tá ligado? Ele tipo, não tem como ganhar, tá ligado? Porque o filme foi feito pra isso. O filme foi feito pra ser perfeito nisso. Sim, sim, sim. É, a gente teve também o melhor direção de arte. Quem ganhou foi o Grande Hotel Budapeste. O que até aí eu não acho que seria uma grande surpresa, né? É... Devido à beleza de Grande Hotel Budapeste, né? Acho que em questão de arte mesmo, ele é o que mais se destaca aí. Não menosprezando dos outros, né? Mas eu acho que ele é o que mais faz uso dela, né? Então, é meio... Ele é um filme bastante bonito, bastante colorido. Sim, e é, tipo, sem dúvida que ele tipo, ganharia fácil essa parte. É, ele tem um apelo visual bem grande. Ganhou também com o melhor figurino, né? É... Então, assim, que são as duas coisas andam junto, né? Uma boa direção de arte geralmente traz um bom figurino também, né? E o Grande Hotel Budapeste, meu, é claro que teria isso, né? Que o Grande Hotel Budapeste que também acabou ganhando melhor trilha sonora original, né? Assim, eu não sei se ele era o filme pra isso, tá ligado? Trilha sonora original, né? Porque, bem, não é um filme abusivo, mas... Eu fiquei feliz, porque eu gostei muito de Grande Hotel Budapeste, né? Foi um dos melhores filmes que eu vi recentemente. E eu gostei dele ter ganho muitos prêmios, apesar de que quase todos eles foram só nesses prêmios técnicos, né, cara? Nada muito, tipo, o melhor filme, né? Não foi muito melhor à toa. Foi... Então é meio isso, eles ganham melhor maquiagem, tipo, sabe? Esse ano foi uma coisa bem legal, o Oscar, porque não foi, tipo, um filme que ganhou tudo e também, ou se não, por exemplo, um filme que ganhou coisas que ele não deveria ganhar, tá ligado? Que nem ano passado, por exemplo. Tipo, foram bem divididas as coisas, tá ligado? Bastante coisas técnicas foram pro Whiplash, bastante coisa de arte e tudo mais, figurino, essas coisas, foi pro o Grande da Budapeste, e Birdman também levou uma parte dos prêmios. Sim. Então foi bem dividido, bonitinho. Eu achei bem legal isso, porque eu achei que esse Oscar, ele, geralmente o Oscar dá muita polêmica, né, sobre filmes não merecedores, né? Vídeo que a questão do 12 anos de escravidão ter ganho, que eu não achei justo também. Acho que foi muito mais pelo contexto, né, do que por isso, né? É, também acho. E a gente sempre teve muito disso, mas dessa vez eu acho que principalmente com os filmes, com o Birdman, pareceu que foi muito. O pessoal acho que meio que abraçou a causa do Birdman ganhar, né? Pelo conceito, do ator, sim, né? Todo, porque ele foi. Tem o prêmio só dos atores, que acontece antes, eu não lembro qual o nome, né? E o Birdman foi disparado o favorito, né? Ganhou um monte de coisa lá no prêmio, só que é dos bancos de autores, né? E é meio óbvio, né? Não que é o... É o Globo de Ouro, não é? Não é o Globo de Ouro, é outro prêmio lá. Mas é legal porque... Grammy, sei lá. Não, é um outro prêmio. Eu vou procurar o nome, talvez eu coloque aí no link pra as galera ver. E assim, porque ele é um filme que ele trata sobre o cinema, né? Ele fala sobre, mais do que o cinema, ele fala sobre um momento muito atual nosso, né? O Birdman. E é legal, sim, isso. Sim, sim. Que é nesse momento de filme de super-heróis, filme blockbuster, tudo mais, né? Então isso foi muito interessante, né? A gente teve o prêmio de melhor edição de som para o Sniper americano, né? Que, assim, é um filme bem legal, né? Mas acaba que sai... É aquele lá que sobra um prêmio para ele, né? Sobra um prêmio ali... Esse, sem dúvida, sobrou um prêmio. Porque ele era um bom filme, um ótimo filme. Só que ele não tava à altura, por exemplo, de Whiplash, Budapest e Birdman. Ele não tava perto, tá ligado? Sim. Mas o filme é muito bom. O diretor que eu... Esqueci o nome dele. O cara foda. Que fez Gran Torino. Ah, sim, sim. Que fez Menina de Ouro. Sim, sim. Não, o Clint Eastwood. Sim, sim. Então, o Clint Eastwood mandou muito bem na direção da parada. O que, tipo, acho que uma das coisas que deixou o filme mais mal falado foi o bebê. Tipo, pra quem assistiu vai lembrar a cena do bebê. Que... Tipo, quando eles foram gravar a cena do filho, do cara segurando o bebê, que é o filho dele, não sei o que lá, eles fizeram com um boneco. Ah, por que que não fizeram com a criança de verdade e tal? Eles tinham duas crianças pra fazer, tá ligado? Uma das crianças pegou pneumonia, e a outra, sei lá o que que aconteceu com a outra, mas acho que ela não podia ir no dia, tá ligado? Uma parada assim. E o cara não quis, o Clint Eastwood não quis perder o dia de gravação e falou, faz com o boneco e foda-se, tá ligado? E ficou muito horrível essa cena, e sem dúvida foi uma das piores partes do filme. Porra, Clint Eastwood, horrível, né? Porra, Clint Eastwood, porra! Não manca, né? Ele meio que aderiu ao Old Times e foi fazer que nem ele fazia na década de sei lá quanto, tá ligado? Década de 10, porque ele é velho pra caralho. Sim, sim, mas é legal ver pelo menos o Clint Eastwood, o que você falou, nessa idade, ele que é muito mais conhecido pela atuação, né? Do que pela direção, pelo público mainstream, sim, né? Os entendidos de cinemas, óbvio, que conhecem ele muito mais pela direção, né? Mas é legal ver que um cara nessa idade, com tanto tempo de carreira, é capaz de produzir tantos filmes, né, tão bons assim, né, cara? Porque, assim, não... Sim. Ficou, como a gente falou, ficou com a sobra, mas ele ser capaz de produzir um filme desse gênero, sendo o Clint Eastwood, né, é uma surpresa até. É legal ver ele tá nessa posição atualmente. É porque geralmente você vê, por exemplo, o Stallone, que ele resolveu ser diretor de uma porrada de filme, inclusive diretor do próprio filme dele lá, Os Mercenários, e de alguns outros filmes que, tipo, não dá muito certo, tá ligado? Sim, ele meio que é conhecido como ator e foda-se. Sim, eu tô tipo, tudo que ele fizer de direção não vai dar certo. O Clint Eastwood, tipo, mostrou que não é bem assim, tá ligado? Que ele pode fazer tanto um quanto quanto o outro muito bem. É, porque na real ele é um baita diretor, assim, os outros filmes que ele fez é bom. E o cara, ele vem da escola do Sérgio Leone, sabe? Que era um puta diretor, filha da puta, tá ligado? Então, assim, é um cara foda, não é? O Clint, pra mim, o Clint Eastwood dava uma surra no Chuck Norris, mano. Só ainda é os Chuck Norris aí, mano. Pra mim é Clint Eastwood na cabeça, mano. É, bem, a gente teve também, eu queria falar do melhor documentário, né, rapidão, porque o vencedor eu achei que foi justo, porque foi um trabalho muito legal, que foi o Citizen Four, né, o quarto cidadão lá, que é o que fala sobre o escândalo da NSA, né, que aconteceu recente, eu acho que a galera deve saber, né, que é mais ligada, né, nas internets, né. E, sim, sim. E é legal porque esse documentário, ele não foi único e exclusivamente assim, pegaram e produziram um documentário, né? Ele foi um documentário criado a partir do momento em que essa situação começou. Se eu não me engano, a Laura Porteous, que foi quem fez o documentário, né? Que ela, assim que tudo isso começou, ela passou a acompanhar todo o escândalo, todo o acontecimento de perto e mostra essa visão. E é legal que ele mostra essa, uma outra visão desse escândalo que não se tinha antes, né? De que, meu, o cara, ele tá fudido, ele não fez aquilo pra ganhar alguma coisa, sabe? Tinha gente por trás e tudo mais, assim. É um documentário que vem em tempos interessantes, é legal... Porque ele mostra um lado que eu sempre gosto, que é tipo assim, quando a gente tá na internet, a gente tem muita informação muito rápida, né? Mas o quanto dessa informação ela é, sim, confiável pra gente, né? O quanto dessa informação é realmente válida, né? E o próprio documentário, ele faz um trabalho de trazer uma relação até jornalística séria, né? Um documentário legal que fale sobre esse escândalo de uma maneira... Que você consiga realmente entender do que ele é de uma maneira confiável, né? E que não toma lados, né? Isso é muito, muito legal desse documentário. E é uma categoria que muita gente dá... Pouca gente dá valor, né? Não é uma categoria documentário. Pô, documentário todo mundo tem uma ideia de que é uma coisa chata, né? Os documentários e tudo mais. Mas esse ano teve muitos documentários legais. Teve o... Então, não só com o Citizen Four. O Sal da Terra, Last Days, o Virunga. São todos muito, muito legais. O Virunga, eu gostei demais desse Virunga, tá ligado? Tem no Netflix, se você quiser assistir. E todos os documentários são legais. E esses documentários eu vi... Eu discordo de muita coisa do Pablo Vilaça, mas eu vi ele comentando sobre os documentários. E toda vez que ele se referia, ele falava... O filme. Esse filme, ele não falava documentário, tá ligado? Ele só falava filme. Porque realmente, existe uma direção, sabe? Existe todo um trabalho de edição, existe até mesmo, você pode dizer, tem um roteiro ali, né? Pra continuidade dele, né? E tudo mais. E ele se referia sempre aos documentários como filme. E eu acho que é legal, porque todos os documentários desse ano vieram com esse peso. Eles não só, tipo, National Geographic, né? Câmerazinha parada mostrando fatos acontecendo, sim, tá ligado? Isso é muito, muito, muito interessante, tá ligado? Eu gostei. Gostei do prêmio pro Citizen Four, né? Até porque veio um tempo... Ao contrário do que aconteceu no 12 anos de escravidão, eu acho que o trabalho atual de importância desse filme, ele tem méritos para o prêmio, tá ligado? Ao contrário do que pra mim aconteceu com os 12 anos de escravidão. Eu acho que de um tempo pra cá, acho mais ou menos um ano, dois anos, o documentário tem ganhado bastante espaço, né? Na mídia, tá ligado? Antigamente você falava assim, pô, vou ver um documentário. Não, pô, documentário é chato pra caralho, não sei o quê e tudo mais. Hoje em dia não, hoje em dia, tipo, a pessoa fala assim, vou ver um documentário, porra, vou me informar, tá ligado? Vou aprender da parada. Sim. Porque, tipo, eles têm ficado cada vez melhores e têm ganhado uma notoriedade melhor na mídia, tá ligado? Eu me paro. Quem não assistiu aí, vale a pena. Sim, eu concordo plenamente com você e eu me vejo cada vez mais parando no Netflix pra ver alguns documentários, né? Eu acho isso é muito legal. Eu vejo muitos documentários agora, porque não é mais aquela mesma coisa chata. Acho muito legal. Eu concordo 100% aí com o que você falou, Valente. A gente teve, assim, a gente tem outros prêmios aqui que foi melhor roteiro adaptado, que ganhou o Jogo da Imitação, né? Imitation Game com o Smog. Cara, jogo com o Cumberbatch, exatamente. O Smog. Cara, O Jogo da Imitação. Então, O Jogo da Imitação foi um filme sensacional, tá ligado? Eu sinceramente, tava torcendo pra que ele ganhasse o melhor filme, mas eu sabia que não ia acontecer. Por causa que tinha outros filmes que faziam mais sentido pro Oscar, digamos assim. Mas, tipo, Cumberbatch tava muito bem no filme. É, o filme tava muito bonito, muito fiel, né? À toa que ele ganhou de roteiro adaptado. E, cara, sem palavras, foi um filme sensacional. Quem não viu, tipo, aproveite que ele tá bastante na mídia e vê. Sim, sim, sim. É bem legal isso que você falou. Mas os outros concorrentes dele, eu acho que assim... Eu não achei a teoria de tudo pra mim era realmente a zebrona que poderia ganhar alguma coisa. E você tinha tanto o Whiplash quanto o Sniper americano, né? É, concorrente também ao roteiro adaptado. Mas então, tinha bastante coisa boa em questão de roteiro adaptado. Poderia, na real, qualquer um deles poderia ganhar. Mas eu acho que Imitation Game ficou bem bacana. É, sim, sim. É, aí a gente teve também... a gente teve o prêmio de melhores efeitos visuais, né? Quem ganhou foi o Interstellar. Isso era óbvio. Bem óbvio, na real, né? O engraçado é que quando eu tava vendo o Oscar, tipo... Os concorrentes de Interstellar era tipo... X-Men Dias de Futuro Esquecido. Porra, esqueci o nome. Guardiões da Galáxia. Acho que tinha mais um filme de herói ou algo do tipo, e aí tinha Interstellar, e o único que ganhou foi Interstellar, tá ligado? Tipo, isso só mostra que a academia não quer que filme de herói ou filme muito AAA, assim, ganhe algum Oscar por alguma coisa. Acho que Transformers tava, não lembro, mas... Mas o Transformers já ganhou também prêmio no Oscar, mas assim, eu acho engraçado isso, porque a academia... Ela não quer dar prêmio pra esses filmes ultra mainstreams, né? Tanto que, se você perguntar pro público médio, eu duvido que eles tenham visto Birdman, Grande Hotel Budapeste, tá ligado? Eles não viram esses filmes, né? Mas o interessante é que eles fazem isso ao mesmo tempo que o Oscar, desde muito tempo, ele é muito mais um prêmio de popularidade do que um prêmio real, né, cara? Outra pior é que, tipo, não é nem popularidade, tá ligado? É o prêmio de que eu quero que ganhe, tá ligado? Os caras falam assim, eu quero que ganhe isso aqui e eu vou votar nisso aqui. Eu não acho, tipo assim, por mais que 12 anos de escravidão tinha aquelas paradas, os caras falavam assim, não, eu quero que essa merda ganhe, mesmo que o outro seja melhor, tá ligado? Sim, não, e mais ou menos por aí. E é sempre aquele negócio, nossa, existe uma médiazinha, tipo, filme de escravo. Filme de guerra, tá ligado? Sabe? Os filmes americanos, tá ligado? Porque, vamos ser sinceros também, filme estrangeiro tem uma chance mínima de ganhar um Oscar, tá ligado? Mas muito mínima de ganhar um Oscar. Sim. Porque os caras não dão. Tanto que ganhou o filme estrangeiro, finalmente ganhou um polonês, né? Que foi o Ida, né? Do Paul. E ganhou um filme estrangeiro lá, ganhou o polonês. Inclusive, ele não ganhou só... Ele não ganhou só estrangeiro, ele ganhou... Não, acho que foi só estrangeiro, tá certo. Foi só estrangeiro mesmo. É por causa que eu tava confundindo ele com a música. Com não. A música de Selma, que... Mas whatever. Não, quem ganhou... Inclusive você falou melhor canção. A melhor canção original que ganhou foi o do Martin Luther King, né? Eu ouvi essa música... Cara, pra mim não tem... Essa música é incrível, tá ligado? Não só musicalmente falando, tá ligado? Eu lembro que eu vi esse pedaço da premiação do Oscar depois em videozinhos por aí, né? Esse é um dos melhores momentos, né? Eu não sei se você viu, na hora que toca essa música, o ator que interpretou o Martin Luther King tava aos prantos, cara. Os caras, assim, extremamente emocionados. Sim. É esse tipo de música que ganha a melhor canção, tá ligado? Ela tem um peso muito forte, porque ela fala da questão do Martin Luther King, que era muito importante pra ele, que era a fé que movia ele, né? Ele falou, independente dela ser real ou não, o fato dele ter algo maior pra acreditar movia ele dentro do percurso da vida dele, né? E essa música fala disso, e ela é muito, muito importante, né? Ela é uma música imponente, né? Ela tem uma carga dramática ali que não... É que nem quando a gente faz o nosso prêmiozinho lá no AMD de melhor opening, a gente não pega só, às vezes, a melhor música e tal. Tem que ter toda a questão da animação, tudo junto, né? É, isso é muito importante. Sim, é verdade. Eu gostei do essa prêmio. Essa música, ela teve todo um... Pode falar. Não, à vontade. Então... Essa música, ela teve realmente todo um background, ela... No, quem viu o vídeo, que nem o Lucas viu, ou quem viu ao vivo mesmo, o Oscar viu que foi tudo muito bonito no palco, quando a música foi... Quando eles cantaram a música, teve toda uma preparação bem bacana. Então, tipo, nada mais justo do que a música ganhar, tá ligado? E acho que, independente do filme ser bom ou não, ele merecia ganhar alguma coisa pelo importância histórica dele, né? Muitos diriam que é mais um prêmio de importância histórica. Mas nesse caso, a música realmente é foda, tá ligado? Assim, quando você vê... É o que eu falei. Exatamente. Quando você vê a reação da galera ao escutar a música, tá ligado? Principalmente a galera que trabalhou no filme, você entende o quão importante essa música é, né? E eu achei legal isso. Fora isso, a gente teve uma discussão muito grande na categoria de melhor filme de animação, né, cara? Que foi uma categoria... Teve. Essa categoria teve um rebuliço fudido na internet, velho. Foi foda. E olha que a gente tá gravando isso daqui, tipo, um dia depois do Oscar. Porque o Aventura Lego não estar foi... Nossa, meu Deus do céu, né, cara? O pessoal... Foi foda. Machiou num grau, que meu Deus, cara. Nossa, eu nunca vi tanto chiado. Até porque quem ganhou e, foi... E não só isso também. Teve muita gente também que tipo, não gostou do Big Hero ter ganhado. Tá ligado? Eu vi muitas críticas pesadas ao Big Hero depois que ele saiu, tá ligado? Gente falando que ele não é tudo isso, que ele... Assim, eu vi muita gente falando... Visualmente falando, ele é a melhor animação... Que já existiu, tá ligado? Em questão de animação, sabe? Gente falando, meu... Sim. Quando você vê o bichão lá e tem transparência nele e tal, você fala, meu Deus, isso é um outro nível de animação. Os caras levaram pra um outro nível de animação. Mas aí é um nível meio técnico, né? O filme de animação não é só isso, tá ligado? Óbvio que vai ter muita gente defendendo, por exemplo, o Tale of the Princess Kaguya, né? Essas coisas todas, né? Mas, assim... Eu não sei, eu gosto de como você treinar seu dragão 2, tá ligado? Mas eu não acho ele tudo isso também, tá ligado? Eu ia falar isso, cara, que eu gosto do filme, só que eu acho que ele é mais do mesmo, tá ligado? Apesar de gostar muito do filme, sim, eu concordo com você, eu gosto. E assim, eu também adoro Aventura Lego, assim. Dos que me entretêm, com certeza ele é o que mais me deu essa capacidade de entretenimento, tá ligado? Ele foi o mais legal. Mas quando você para pra olhar realmente o filme, o roteiro e tal, o roteiro ele tá ali, né? Não é uma coisa, meu Deus, é muito mais a referência aos personagens e as piadas, o everythingização, do que... Não tem um roteiro, uma narrativa legal, sabe? Não explora nada muito... Sabe, não é um concorrente Oscar, vou ser sincero. Aventura Lego não é um concorrente Oscar. Eu acho que essa nominação em específico, tipo, eles não abrem mais parâmetro pra outras, digamos, outras categorias, como, por exemplo, melhor filme de animação e melhor animação, por exemplo. Porque Sim. Os caras, tipo, não manjam, tá ligado, da parada. Então eles ficam só com o melhor filme de animação, porque eles vão analisar o roteiro e foda. Foda-se, tá ligado? Foda-se se o filme é mais bonito, se o filme é mais divertido, se o filme tem um, sei lá, um feeling melhor. O que eles querem saber da porra do roteiro, tá ligado? Sim, sim. E eu achei legal isso que você falou. Pô, não tem uma categoria só de animação e de melhor filme de animação, né? Porque eu acho que é parte sim, também... poderia ter. É parte da falta de importância que eles dão à animação, né, cara? Porque, assim, a gente teve... E é uma parada genial. A gente teve poucos caras que ganharam o Oscar. O Disney, né? Ele ganhou praticamente sempre que ele fazia, né? Mas é isso que é legal. Sim. não ver, é que nem quando o cara lê quadrinho e ele fala que quadrinho é coisa de criança, tá ligado? Não tem um motivo real pra isso, tá ligado? Tem muitas histórias sérias e podem ter histórias muito legais. Eu também acho que tem um problema no mundo da animação que se prende muito a ser infantil. Eu gostava muito, por exemplo, do Tim Burton nos trabalhos de animação dele, apesar de que eu acho que ele é um diretor meio bosta fora disso, porque ele trazia uma coisa não tão infantil pras animações dele, né? Principalmente em stop motion e tudo mais, né? E que eu acho que falta pra animação hoje em dia. Eu acho que dá pra você colocar facilmente um filme voltado pra algo em torno de 12 a 18 anos em uma animação muito fácil, tá ligado? Sem você prejudicar o filme em questão de enredo, tá ligado? É só os caras conseguirem fazer uma parada decente. Não voltar, tipo, pro público menos de 12 anos. Que geralmente é o que acontece. O filme tem... A maioria dos filmes de animação é PEG 12, tá ligado? Aí, tipo, acaba que eles se limitam muito. Eu acho que falta um game changer, sabe? Que, não que eu acho que a animação precise ser séria, mas eu acho que ela precisa de um grande expoente sério, mais adulto, mais focado, pra poder... mudar esse aspecto, né? E aí, quem sabe, porra, se vier uma animação, vamos supor, você pega toda essa técnica que é implementada, por exemplo, no Big Hero, e você traz um roteiro bem feito, bem montado e tal, e traz pras telas, porra, a gente vê tantos animes aí que, meu, não é nada de criança e tal, que podem ser legais, sabe? Tantos desenhos aí que fazem isso, tantos quadrinhos que fazem esse tipo de coisa, cara, qual é o problema de tentar fazer isso? Eu sei que, provavelmente, a questão de venda deve ser mais difícil, tá ligado? E quando a gente fala de dinheiro, né? Ele fala muito mais alto que a gente, né? Então fica meio complicado, mas é verdade. Fica aí, melhor animação, discutível. Muita gente reclamando, muita gente falando e tal. Sim, eu acho que o Aventura Lego não deveria ganhar, não deveria estar aí também. Não sei quanto ao Big Hero 6 também, porque não assisti. Então eu não posso falar nada. Se ele merecia, se ele não merecia, eu preciso assistir. Eu sei que me falaram que o novo filme dos sentimentos não é tudo isso. Eu não sei. Então vamos ver qual é que é. A gente teve a questão do roteiro, falamos já do roteiro adaptado, o roteiro original. Quem ganhou foi o Birdman. Meio óbvio até, talvez, né? A vitória do Birdman para o melhor roteiro original, né? Cara, eu não lembro quem que tava disputando com o Birdman, mas eu acho que não era nada... Nenhum filme à altura, sabe? Você tinha... Eu acho que não era nenhum filme muito, muito absurdo, né? Cara, tinha Boyhood, que pra mim não é o roteiro original, tá ligado? Quer seguir a vida do moleque, pra mim não é tão original assim, né? Foxcatcher, O Grande Hotel Budapeste... Você meio que tá se baseando em alguma coisa, né? Então, exatamente isso que eu ia falar. O Boyhood pra mim não é tão original assim. E aí tinha Foxcatcher, Grande Hotel Budapeste e o Abutre. O Grande Hotel Budapeste pra mim era o maior concorrente ali do Birdman, tá ligado? Mas eu acho que questão de roteiro, sim. Quando a gente para pra analisar o roteiro mesmo, sabe? Se a gente fosse pegar, sei lá, os scripts e seguir, o Birdman possui uma construção um pouco mais complexa mesmo do que o próprio Grande Hotel Budapeste, então eu acho justo, tá ligado? Até a vitória do Birdman. Eu também acho bastante justo. Melhor roteiro original. Aí a gente tem as categorias. Vamos falar um pouco aqui de. As categorias de atores, né? Falando antes da categoria de fotografia, que ganhou também foi o Birdman. Fotografia também. A fotografia de Birdman é foda. Porque tem toda aquela parada deles fazer. Do cara maquiar os cortes de cena, né, cara? Tipo, fingir que não tem corte, sim. Nenhum. Tem corte. Dá pra vocês verem os cortes. Só é as passagens de tempo ali. Sim, tem corte. Mas ele maqueia aquilo muito bem, né, cara? Então parece uma tomada só, direto, né? O filme tem essa levada, né, cara? Nessa questão de fotografia, Eu diria que ele tem uma... Ele tem uma continuidade muito legal, tá ligado? Sim. E é difícil, mas é isso que é legal, porque... A forma com a qual ele dirigiu o filme torna muito complicado você ter todo esse aspecto visual interessante, né? Porque geralmente esses aspectos mais bonitos, eles são feitos em tomadas, né? são cortes, são ângulos, né, tudo mais. E ele consegue trabalhar isso, por exemplo, em shots longos, né, muito bonitos, muito bem representados, né, muito, muito interessante, né, eu gostei bastante disso também. É, eu acho que é bem válido aí a direção de Birdman ter ganhado aí o prêmio de fotografia e tudo mais. É, a gente teve os prêmios de atrizes, atores e tudo mais, né. É, falando de... começando com o ator coadjuvante, né, que todo mundo falou que o J.K. Simmons merecia ganhar, tá ligado? Uma hora ele ia ter que ganhar essa porra, tá ligado? É, por causa de... ele ganhou por Whiplash, pra quem não sabe, né? É, porque o J.K. Simmons, ele sempre veio fazendo muitos filmes não só grandes, tá ligado? Sabe, ele é o cara da indústria. Eu poderia dizer, o J.K. Simmons é o cara da indústria. É o cara que faz filmes ruins, faz filmes meia boca, ele faz muito filme, sabe? É o cara que ele tá ali pra fazer grandes filmes, pra fazer filmes pequenos, pra fazer uma caralhada de coisa, né? Só que eu acho que em Whiplash ele mostra que, assim, olha só, eu sou um grande ator, eu acumulei muita bagagem durante toda a minha carreira, tá ligado? E agora eu tô tendo a oportunidade de mostrar de que todo o tempo que eu passei fazendo esse monte de filme aí não foi à toa, tá ligado? Olha o ator que eu sou agora, todo mundo falou disso ali, e eu acho muito justo, tá ligado? É, ele ter ganhado como melhor ator. Justíssimo. Justo, eu acho ele um grande ator, sou muito fã também do trabalho de J.K. Simmons. É a parada que você falou, né? Uma hora ou outra o cara ia ganhar, tá ligado? Sim. Você achar que é importante, né? É isso. Ao contrário do que pra mim aconteceu na categoria de melhor ator, né? Que ganhou foi o Eddie Redmayne, né? Que é um cara novo. É, eu tava. Na própria entrevista do Pablo Vilaça, que eu já citei, o Pablo Vilaça fala que o Oscar tem uma mania de dar prêmios para atores muito novos, né? E foi mais uma vez que o Oscar fez isso, e todo mundo falou muito disso porque, por exemplo, o Michael Keaton não ganhou, tá ligado? Mas particularmente, velho, eu achei que o cara da teoria de tudo, o Ed, ele mandou muito bem no papel, tá ligado? Não foi um papel fácil de fazer, tá ligado? Por mais que o Michael Keaton ficou bem no filme, no Birdman, fez a parada direito, fez muito bem, eu acho que o Ed, ele realmente mereceu, porque, cara, era um papel muito difícil de fazer e é um papel que ele conseguiu transmitir tudo que ele queria, tá ligado? É um papel que você consegue sentir a parada, tá ligado? Não é muito fácil de fazer isso daí. Sim. Uma coisa que muita gente reclamou é que o Michael Keaton... provavelmente ele nunca mais vai ter uma chance de ganhar um Oscar, né? É, sendo o ator que ele é, porque, pra quem não sabe, ele já... se ele ganhasse dessa vez, ele já seria o segundo ator mais velho a ganhar o Oscar, tá ligado? Então, é praticamente impossível que ele ganhe um Oscar no futuro, né? Então, aí, só nisso aí você já vê como é que as coisas são, né? Eu entendo a reclamação da galera, o Michael Keaton realmente chama muita atenção, a galera gosta dele, ele é um baita ator, tá ligado? Ele fez um baita trabalho, mas eu acho que... eu concordo com você, se o cara faz um trabalho excepcional, não é por dó do outro cara que a gente não deveria fazer isso, né, cara? Justamente. Eu acho justo isso. Aí na categoria de melhor atriz coadjuvante, a gente teve... caramba, deu um pigarro aqui. A Patricia Arquette, por Boyhood. E aí, nesse caso, eu acho muito justo. Porque, cara, ser uma atriz coadjuvante no filme da vida de um cara, mano, é muito complicado, velho. É muito complicado. Eu acho isso treta. É meio tenso. Tá ligado? Porra, na vida... tipo assim, num filme normal, ser um coadjuvante, ok, tá ligado? Agora, na vida do maluco é um pouco mais complicado, né, cara? Então, aí sim eu acho um trabalho muito difícil. São só 12 aninhos gravando, só isso, tá ligado? Nada demais, né, cara? Porra, caralho, mano. Isso aí é um puta trampo, tá ligado? Achei bem justo, tá ligado? É, e aí a gente teve também com o melhor atriz, a Julianne Moore, né, que... Aí dispensa comentário, né, cara? Né? Todo mundo até falou, para sempre Alice, nem é tudo isso, mas porra, a mina é foda, tá ligado? Tipo, tem uma cena nesse filme do Para Sempre Alice que é, ela para, tá ligado? Tipo assim, a câmera foca nela, ela só para e ela muda a percepção dela só mudando o olhar, tá ligado? Olhar, ela muda o olhar durante a cena e é isso, esse é o take, tá ligado? Porra, ela mandou bem. Cara, eu não vi o filme, mas tipo, a pequena cena que mostrou no Oscar... Eu achei foda pra caralho, então... Mesmo não tendo visto o filme, acho que ela deve ter merecido ganhar, tá ligado? Sim, eu concordo que ela mereceu ganhar. Também, toda a questão do trabalho dela, muitos anos aí na carreira também, né? Ela já não é nova. Tem toda essa questão também de que muita gente fala, né? De que ela é uma atriz já velha, que ela não aceita esses padrões hollywoodianos atuais, né? De que, meu, ela não é plastificada, ela deixa as rugas dela aparecer, né? Ela deixa o tempo passar pra ela, né? E ela deixa tudo esse tipo de coisa acontecer, né? E já tem 54 anos, já não é mais uma mocinha, né? Mas ela é fora do exemplo hollywoodiano, né? Então todo mundo, acho que o prêmio pra ela também teve muito mais impacto por causa disso, né? Também, né? Porque ela não é a garota que ganha Oscar, tá ligado? E ela ganhou, sabe? Porque sim, ela atuou bem pra caralho, sabe? É essa que é a parada. Né? E aí não tem jeito, né, cara? Aí o bagulho é louco. Aí a gente teve também... Aí um dos prêmios mais importantes de todos, né? O segundo prêmio mais importante, né? Pra mim, que é o de melhor diretor, né? Que é todo mundo fica muito, muito, muito, muito apreensivo, né? Pra quem vai ganhar, né? Porque... Por quê? Eu também acho que é um dos prêmios mais importantes do Oscar. Tipo, sem dúvida, depois do Oscar, um monte de gente vai procurar o que esse diretor já fez, tá ligado? Pra ver o nível, tipo, pra acompanhar o que o cara fez e continuar acompanhando pro resto da vida. Sim. Porque, quer queira, quer não, o cara é ele que dita o filme, tá ligado? É ele que faz acontecer. Sim, e parada. E quem ganhou acabou sendo um latino-americano, né? O Alejandro Iñárritu, né? É, diretor mexicano, que ganhou pelo filme Birdman. A gente já comentou da fotografia sensacional, essa questão dos takes sem cortes, né? Não ter corte. No, que, assim, tem, mas ele fingir não ter corte, né? É, o filme inteiro, toda essa direção do Birdman. É uma direção extremamente interessante, principalmente pelo tema ao qual ele trata, né? Acho que é muito delicada a forma com a qual ele trata o filme dele. Eu adorei, assim, o Birdman, eu tenho que falar. Óbvio que todo mundo falaria que, meu, nesse prêmio, o Boyhood, porra, dirigir 12 anos é meio foda, né, mano? Mas... Isso é verdade. Mas eu acho que eles já deram um prêmio de consolação de Boyhood pra coadjuvante, já tá bom demais. Cara, isso é legal pra comentar, porque ganhou o Birdman de novo, e aí, já até falando do vencedor do melhor filme, que foi o Birdman, né, que tem todo esse contexto, no final das contas, ganhou, assim, não só o favorito dos atores e tal, mas ganhou o favorito do público, e não ganhou o que todo mundo esperava que ia ganhar. Porque, assim... O Birdman é foda? É foda. Todo mundo concorda que é foda, né? Ninguém fala que ele não merece os prêmios, né? A questão é... O Boyhood tava no hype. O hype tava grande. Puta que pariu. Não é? Se o Oscar fosse feito pelo hype, sem dúvida Boyhood tinha levado muito mais prêmio. Porque, cara, o Boyhood é hype pra caralho. Assim, eu não vou falar que não é bom, tá ligado? Ele é bom. Agora... É muito hype em cima do filme só, tipo assim, legal, ele gravou o filme em 12 anos, ele acompanhou a vida do moleque, ele fez essa parada nova, mas é uma parada que ele só pode fazer uma vez. Ele não vai fazer isso de novo, tá ligado? Eu aposto que o diretor desse filme, se um dia ele pensar em fazer outro filme igual o Boyhood, ele vai morrer antes de fazer isso, tá ligado? Porque ele não vai aguentar, sei lá, passar vários anos gravando a vida de um cara. Não é rentável, tá ligado? Não é rentável, não dá. É o diretor até o Richard Linklater, tá ligado? Eu vou ser bem honesto, assim. Eu acho que é interessante, é uma ideia legal. Mas eu acho que um grande filme não é feito só de uma grande ideia, tá ligado? Ter uma grande... É que nem quando a gente você pega um quadrinho e o cara, ele tem uma ideia muito boa, tipo Shingeki no Kyojin, tá ligado? Não tem, ele copiou, na real. Mas, tipo, não adianta. Não adianta você ter uma ideia legal se você não sabe fazer ela, tá ligado? Assim, eu não tô falando que não é que é o caso do Birdman, do Boyhood, não é o caso. Mas, assim, só a ideia não tem peso bastante pra que esse filme ganhe, entendeu? Ele foi indicado a diversas categorias, ele teve presente em muitas categorias, em quase todo o Oscar esse filme tava sendo falado. Mas, no final, eu acho que isso é uma representação de que, apesar de sim ele ser inovador e tudo mais, só isso não é o bastante para superar o que o Birdman faz falando do cinema, falando da atuação, falando de um contexto atual, né? Discutindo a vida de um ator, né, cara? Pra mim tem, cara, muito mais peso. O que eu acho de Boyhood, tipo assim, ele põe um filme que ele foi uma experimentação, que o cara pensou assim, porra, eu pelo menos não lembro de ninguém ter feito nem nada desse tipo, gravar durante vários anos. Se teve, foi numa proporção muito menor. Então eu vou fazer isso, vou fazer o filme de experimentação, eu tenho quase certeza que ninguém vai copiar isso, porque não tem como. Monetariamente acho que não vai valer a pena. E acho que o cara pensou mais em fazer por experimentação e acabou dando muito certo e acabou vindo muito pra mídia, tá ligado? Essa parada. Ele conseguiu o destaque dele como diretor. Todo mundo que participou desse filme vai ter um destaque fodido a partir daí, vai ter um estouro na carreira, né? Porque é um grande passo, tá ligado? Mas é o que você bem falou aí. Não é viável, as pessoas não vão fazer isso de novo, esse filme não vai ser reproduzido várias vezes, tá ligado? Até porque, quando você fizer isso de novo, não vai ter um décimo da importância que ele tem agora, tá ligado? Não vale mais nada isso. Ele teve uma grande ideia que só valeu pra agora. Verdade. Só valeu pra agora essa ideia, tá ligado? É tipo, sei lá, um cara que descobre, sei lá, fala uma coisa inútil aí, é o cara que descobriu uma coisa inútil, tipo... É uma descoberta. É importante. Só que daqui a pouco, isso não vai ser mais usado porque é uma coisa inútil, tá ligado? Sim, sim. É mais ou menos por aí. Eu paro pra ver nos anos seguintes, acho que você vai seguir esse meu raciocínio também. Daqui a alguns anos, quando a gente parar e lembrar desses filmes que ganharam o Oscar de 2015, a gente vai rever Birdman. E ele ainda vai ter uma crítica, ele ainda vai. A forma com a qual o cinema é regido vai ter uma importância pra esse universo tão grande quanto ela tem hoje, tá ligado? Ele ainda vai ter uma discussão a ser trabalhada. Ele vai ser um filme interessante ainda daqui a alguns anos. O Boyhood, pra mim, passando esse hype, ele não tem mais essa importância, tá ligado? Pra mim ele vai aos poucos. Boyhood é o tipo de filme que vai virar a sessão da tarde daqui a pouco. Porque não é isso, tá ligado? Ele não é toda essa Coca-Cola toda, tá ligado? Assim, ele é muito bom, eu sei que ele é muito bom. Ele é o segundo colocado, não tem segundo colocado no Oscar, mas ele teria o segundo colocado, tá ligado? Mas isso não é o bastante. Isso não vai fazer ele ganhar sempre, tá ligado? Então, é isso basicamente, né? Eu acho justo o Birdman ter ganho. Acho que a discussão é muito interessante, toda essa discussão que ele traz do ator, né? Do ator fazer aquilo porque ele é um ator e ele precisa daquilo, né? Aquilo faz parte dele. Então ele não faz filmes merda às vezes por fazer. Essa discussão do ator que faz muito filme. Ele é tipo Robert Downey Jr., tá ligado? Daqui a uns anos. Mas não é? Essa questão dos filmes de super-herói, né, cara? Desses filmes blockbusters que dão dinheiro e tudo mais. É uma discussão que tá em voga hoje em dia, que ela é importante, tá ligado? E o Oscar, ele acontece de ano em ano por um motivo, tá ligado? Ele representa momentos, né? Momentos, os filmes são lançados nesses exatos momentos, né? E ele representa muito bem o momento que a gente vive atualmente. E que nem a gente falou, tem atuações incríveis, né? Tem uma direção fenomenal, uma ótima fotografia também, assim como uma ótima soundtrack. É um filme completo, tá ligado? Que eu gosto, eu acho um filme excepcional, tá ligado? Eu acho um filme brilhante em quase todos os seus aspectos. Ele falha pouquíssimas vezes, né? E é o que eu falei, ele tem mais do que isso, mais do que só ser um grande filme, ser um filme bem dirigido, bem produzido, com um bom roteiro. Ter uma discussão que é interessante, que é relevante, tá ligado? Isso pra mim dá muito mais peso ao Birdman, tá ligado? Sim, é verdade. Ainda mais atualmente, no, o cinema atual, ele é totalmente pautado no que o Birdman fala, tá ligado? É, o cinema atual é exatamente aquilo. Sim, sim. Eu acho que é isso. Oscar, no final, fazendo um resumão do Oscar, Valente. Foi bom esse Oscar. Foi bem melhor que os últimos, eu acho, até. Cara, acho que faz uns 3 anos que não tem um Oscar tão bom assim, tá ligado? Sim. Mais ou menos isso. E tipo, não, é que eu não sei quando foi o Oscar que teve Avatar, tá ligado? Porque o Oscar do Avatar também foi muito legal. Mas acho que esse foi um dos Oscars mais fodas que teve nos últimos anos. Acho que... Sem dúvida, tipo, é um Oscar que você tem um monte de filme pra ver, tá ligado? Porque todos eles são muito bons. Sim, é, eu ia falar isso. Tem muito filme aproveitável aí no meio, tá ligado? Tem, assim, é o que eu falei. Geralmente no Oscar tem muito aqueles filmes meio discutíveis, né? Ele não deveria estar ali, tá ligado? Nesse não, com exceção da parte da animação que a gente já comentou, a maior parte desses filmes é válido, ele é interessante, tem umas paradas legais pra você ver, né? É, tem muito filme bom em diversos aspectos pra você assistir. Mesmo os filmes que não estão indicados, por exemplo, a melhor filme, né? Os filmes indicados a melhor soundtrack são bons, os filmes indicados a melhor roteiro adaptado são bons, né? Então é muito aproveitável, filmes de destaque... Filmes que tentam mudar o cinema, alguns falando sobre ele próprio, outros mudando a forma dele, como o Boyhood. É, no final, um Oscar muito bom, acho que faltava isso. É um bom ano aí. Esses filmes estão chegando nas telas dos cinemas agora, né, Valente? Aqui no Brasil. A maioria deles tem... Tem alguns que tá pra chegar, tipo, mês que vem já, semana que vem. Tem uns que chegaram recentemente, então... Dá pra pegar ainda no cinema. É, alguns, como eu falei, documentários. Alguns deles estão no Netflix, caso você queira ver, já é um baita adianto, né? É, se você tá desesperado porque o filme ainda não chegou e você quer ver, a locadora sueca tá aí, né? Se vira. Você sabe como funciona o esquema. O Mega Pilo, se quiser, pede uma dica pro Lemos. Ele sabe onde arrumar, né? É, então é. Exatamente. É, então é isso, vamos virar e vamos encerrar esse podcast. Esse off-top ficou até maior, né? Porque a gente falou de todos os indicados, né? Ficou até maior do que eu imaginava que ia ficar. Sim, sim. Ficou até maior mesmo. Ficou grandinho, não teve intervalo, porque a gente tá gravando isso meio que no improviso. Não é um 3.5 à toa, né? Não tá no cânone do prorrogação. 30.5, cara. É isso... Caralho, mano. Nossa, tô muito doente, né, mano? Caralho, você tá demente, hein, mano? Tá foda, tá foda, mano. Puta, não devia ter fumado aquele crack, mano. É, então, não vai ter arte do rolinho, porque vocês bem sabem, arte do rolinho tá falando de futebol, só que não tem nada a ver com futebol, tá ligado? Então fica meio complicado, né? A gente vai falar no podcast que a gente fala de futebol, tá? Igor comentou, Fernando ainda não comentou, mas espero que comente até lá, deve estar comendo várias pepecas aí no Espírito Santo, né? Jogador de basquete aí. Mano, os caras saíram pra fazer o carnaval, mano, já era. É, o cara... Vai voltar tudo com filha. Por que você acha que a galera não tá aqui? O cara chegou e falou, aí, cara, não vai dar não, mano. Porra, tá foda, velho, tá foda, porra, mano. Porra, mano, tô com o pau assado, tá foda, mano. Tá foda, mano, tô dando altos rolinhos aqui, mano. Rolinho, altos rolinhos, mano. Puta, tá foda. O Crave vocês já sabem, né? O bonde da liberdade é imparável, né, cara? Então pode... Era o Marx, ele tava aí, mas parece que teve uma batida policial e ele teve que sair fora. É. Já sabe como é o esquema. Ou sua família ele começou a atrapalhar pra caralho, só isso. É, na verdade, a família dele tava fazendo tanto barulho que não dava. É, então é isso, é off-topic rápido, entre aspas, aí, não vai dar nem uma hora. É, obrigado a todos aí que escutaram. Não se esqueça, entre em contato com a gente. É, então fale aí tudo que você achou, tudo que você não achou também, tudo que você gostou, que você não gostou do Oscar e tudo mais. Mande e-mail pra gente, prorrogalcast@gmail.com. Entre em contato pelo Twitter, @prorrogadeluxe. É, no nosso Twitter, nossas redes sociais também, nossos Twitters também estão aí, caso você queira entrar em contato diretamente com a gente. É, então não deixem de perder o próximo Prorrogação, futebol na veia, futebol moderno, falando como sempre de homens gostosos e de futebol pra valer, né? Porque, ao contrário de outros podcasts, nós temos exclusividade com o Cristiano Ronaldo. Nós gostamos de morenos, de negros maravilhosos, de loirinhos, né? Tá tudo. Justo. É justo. Justo. Então, Valente, eu queria que você desse uma frase final pra encerrar esse podcast. Ó, galera, o negócio é o seguinte. Comam espinafre, porque o Popeye não comia à toa. International Superstar Soccer Deluxe.